gota da saudade tá pingando. De pouco a pouco, gota a gota, eu vou tirando você de mim, você de mim. Confesso que isso nunca teve nos meus planos. Eu não tô bem, mas é tá aqui, tô me virando. Melhor assim, melhor assim. E vai ter noite que eu vou dormir com vontade. Vou digitar, mas não vou enviar mensagem. E pouco a pouco vou me afastando de você. E de passo em passo eu vou te esquecer. Pedacinho por pedaço eu arranco você do coração. Você do coração. E de passo em passo eu vou te esquecer. Pedacinho por pedaço eu arranco você da minha vida. Cancela a recaída. Tem que respeitar o embaixador. Vou dormir com vontade. Vou digitar, mas não vou enviar mensagem. E pouco a pouco vou me afastando de você. Desce lá, não! E de passo em passo eu vou te esquecer. Pedacinho por pedaço eu arranco você do coração. Você do coração. E de passo em passo eu vou te esquecer. Pedacinho por pedaço eu arranco você da minha vida. Cancela a recaída. E de passo em passo eu vou te esquecer. Pedacinho por pedaço eu arranco você do coração. Você do coração. E de passo em passo eu vou te esquecer. Você da minha vida. Cancela a recaída. Faz barulho, Barretos! Muito obrigado.